Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, ao meu lado Jorge Pegoraro, e você, muito obrigado pela companhia nessa manhã de sábado, 23 de janeiro de 2016, aqui na Terra das Cataratas. Um dia lindo, o dia de hoje, mas isso depende do seu ponto de vista, né? Porque tem gente que gosta de calor, tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de chuva, enfim, nunca é possível agradar todo mundo com relação à beleza do dia. Programa Fronte até meio-dia, e lembrando que agora, a partir do mês de fevereiro, o povo aqui da rádio já está quase voltando de férias, a Transamérica Foz para a estreia de novos programas locais para aumentar ainda mais a interação com você aqui na sua rádio. Disseram pra mim, não posso falar de forma oficial, vou fazer que nem na semana passada, né? Disseram pra mim que parece que vai ter um programa de notícias de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, e parece que eu vou estar na apresentação. Só parece, tá? Ainda não posso falar nada, não fui eu que falei. Parece também que vai ter um programa especial dedicado às mulheres no sábado, das 9 às 10 da manhã, antes do Front. Parece também que o Naftalina estará de volta de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, tocando aí só as velhinhas, no bom sentido, é claro. E não é nada oficial, tá? Se alguém disser que fui eu que falei, eu nego. Mas tudo isso aí você vai acompanhando nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e agora também no Instagram. Pode seguir a gente, mesmo se você for da polícia, tá? A gente não vai se incomodar, não. Fronte, notícias das três fronteiras. E com o valor do barril de petróleo despencando em grande parte do mundo, chegando aí à marca de 28 dólares, lembra que já chegou a 100? Pois é, a estatal Petropar do Paraguai anunciou que está analisando nova diminuição no valor do diesel e da gasolina nos postos do país, algo que não é novidade no Paraguai, já tendo sido feito aí em outras ocasiões similares. Um dos resultados esperados como efeito é a redução no valor da passagem de ônibus na região de Assunção, a capital do Paraguai, que é alvo de duras críticas por parte dos usuários. No Brasil, por enquanto, o único efeito aí da queda internacional nos preços do petróleo é o registro de mais perdas para a Petrobras. Já reparou, inclusive, que quando o preço do petróleo cai, o preço do combustível no Brasil não cai? Pois é, já quando sobe, né, em compensação... Fronte é notícia! E ainda falando do Paraguai, já está definida a data da edição 2016 da Expo Santa Rita, maior feira agroindustrial em volume de vendas no interior do Paraguai. A Expo está marcada para ocorrer entre os dias 6 e 15 de maio, ali no centro de eventos do CTG Índio José. A cidade de Santa Rita está localizada a cerca de 70 quilômetros aqui da fronteira com Foz do Iguaçu. E lembrando, né, Santa Rita foi colonizada por imigrantes de origem brasileira que ainda formam aí grande parte da sua população. A Expo Santa Rita, que terá espaço ampliado na comparação com o ano passado, já está em sua 25ª edição. Fronte é notícia. Falando agora de diplomacia, o novo presidente da Argentina, Maurício Macri, enviou nesta semana uma carta ao seu colega do Paraguai, Horácio Cartes, comprometendo-se a consolidar os vínculos bilaterais e aprofundar o tratamento da chamada Agenda Compartilhada. A carta foi em resposta a uma correspondência entregue por Cartes por ocasião da posse do mandatário argentino. Macri e Cartes encontraram-se também durante a realização da última cúpula semestral do Mercosul, que foi acontecida ali no Paraguai, em Luque, região metropolitana de Assunção. Fronte é notícia. E essa notícia é importante, hein? Moradores aqui de Foz do Iguaçu e cidades de fronteira com a Argentina já podem solicitar, junto à Polícia Federal, sua carteira de trânsito vicinal fronteiriço, que pelo menos em tese garante menos burocracia na circulação pelas fronteiras e uma série de benefícios aos cidadãos dos dois países, como aí atendimento na rede pública de saúde e possibilidade de residência na faixa de fronteira, embora vários pontos ainda estejam obscuros e precisem ser esclarecidos sobre esse documento. A carteira terá validade de 5 anos a partir da sua expedição e atende a um pedido feito inicialmente por moradores das cidades gaúchas na fronteira com a Argentina, que tem também como impacto, né, dessa medida promulgada aqui no Brasil, esse reflexo para nós aqui no Paraná. Maravilhas daqui. E nossa dica especial no quadro Maravilhas daqui nesta semana tem a ver com a visita à usina de Itaipu, mas de um jeito diferente. Já pensou em visitar a hidrelétrica binacional pelo lado do Paraguai? olhe, você pode achar que não, mas a visita não só é diferente, como inclui algumas vistas que você normalmente não tem aqui do lado brasileiro, como a parada no mirante localizado ao lado das calhas do vertedouro, que é espetacular, não só nos dias de vertedouro aberto. Outra possibilidade é visitar atrativos mantidos por Itaipu no lado paraguaio, como é o caso do famoso Jardim Zoológico e do Museu da Terra Guarani, situados ambos no caminho da usina. O centro de recepção de visitantes da margem paraguaia de Itaipu fica na cidade de Hernandarias, a cerca de 14 quilômetros da Ponte da Amizade, mas é muito fácil chegar lá. Entrando no Paraguai pela ponte, você segue pela Ruta Internacional até a rotatória do quilômetro 4. Chegando lá, você vira à direita no sentido Hernandarias e segue pela supercarretera por cerca de 10 quilômetros até encontrar ali as placas de Itaipu. As visitas são gratuitas e saem de hora em hora, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, hora paraguaia, com projeção de filme meia hora antes do passeio. Outras informações serão postadas em instantes no nosso site transamericafoz.com.br. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E todas as semanas nós trazemos algumas notícias, digamos, diferentes aqui no Fronte Transamérica. E uma das notícias de hoje vem direto do Túnel do Tempo, de 2012, mas que, por algum motivo, não sabemos qual, foi ressuscitada nas redes sociais nesta semana, primeiro no Paraguai e depois também por internautas aqui no Brasil. A notícia é a seguinte: nutricionistas paraguaios fizeram um estudo sobre as propriedades da chipa. Exatamente, a chipa, aquela que muita gente não come porque acha que é enrolada na perna, né? Não sabem o que estão perdendo. As nutricionistas, ou a nutricionista e o nutricionista, Andrea Pineda Vaseque e César Gonçalo Jiménez, da Faculdade de Química da Universidade Nacional de Assunção, descobriram que a chipa é mais saudável para diabéticos do que o pão branco, por apresentar aí menor índice glicêmico. Sem falar que a chipa, né, quando está quentinha, recém saída do forno, crocante por fora e cheia de queijo por dentro, eu não tenho dúvidas em afirmar. É uma das sete maravilhas da gastronomia americana. Tenha certeza disso, caro ouvinte do Fronte Transamérica. Experimente, vale a pena, fica a dica. Outra notícia da semana ligada ao Paranazão, que vira Rio da Prata quando chega ali na região de Buenos Aires. Olha essa, hein? Praias fluviais tiveram de ser fechadas nesta semana em municípios próximos à capital argentina. Devido ao quê? Devido à invasão de cobras e lagartos, principalmente cobras venenosas do tipo jararaca. Já imaginou você ali tomando banho de rio tranquilamente e dar de cara com uma jararaca, e uma jararaca que não é parte da família? Eu, hein? Eu saio correndo, nadando, enfim, é capaz ela me pegar, né? Porque eu sou meio lento. E para fechar essa participação aqui de notícias estranhas, essa notícia que nos chega da Coreia do Norte. Pois é, tem notícias na Coreia do Norte, hein? Coreia do Norte afirma ter criado uma bebida alcoólica que não dá ressaca. Olha, eu fico imaginando como foram os testes. Eu imagino que tenham sido mais ou menos assim. Todo mundo bebe. Quem ficar com ressaca é executado. Será que foi mais ou menos assim o teste? Olha, eu não bebo, não fico com ressaca e sinceramente não tenho interesse em provar essa bebida vinda da Coreia do Norte. Fronte Transamérica, até meio-dia. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, the shell of a man that could never be his best. If I didn't have you I'd never see the sun, you taught me how to be someone. Yeah. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights they can't blind me, with your love nobody can drag me. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights they can't blind me, with your love nobody can drag me down. We'll be right back. Can't blind me with your love. Nobody can drag me down. My life, you stood by me when no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me with your love. Nobody can drag me. E essa música você conhece, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos tocar a música e na volta eu conto pra você por que nós estamos tocando aqui no Front Transamérica esta música que é um flashback, combinado? Hotel California, The Eagles, aqui no Front Transamérica. She stood in the doorway. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Você ouviu Hotel California, sucesso que ficou marcado aí na história da música pelo grupo The Eagles e que nós tocamos aqui no programa de hoje, não só porque a música é boa, mas também por um motivo triste. Faleceu nesta semana nos Estados Unidos, aos 67 anos, o Glenn Frey, guitarrista e fundador da banda que eternizou este clássico. Frey foi vítima de uma artrite reumatoide, sua morte aí foi muito lamentada por músicos de todo o planeta. Nós aqui no Front, que gostamos bastante do The Eagles, também lamentamos e deixamos aqui a nossa homenagem. E olha, na semana passada, né, nós homenageamos o David Bowie porque morreu, hoje nós homenageamos o Glenn Frey porque morreu também. Se continuar assim, bater na madeira aqui, né, o Front vai virar um programa de obituário, credo e cruz. E já estamos quase na hora, vamos conversar com ela agora aqui no Front. Mulher do Google, nossa Android virtual nacional favorita, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que interage conosco de forma inigualável. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar aqui com você e seus ouvintes. A satisfação é toda nossa, até porque num tempo em que vemos e ouvimos cada vez mais programas de baixo nível por aí, né? Sua augusta presença com tanto conhecimento, tanta informação, é praticamente um colírio para os nossos tímpanos, viu? Se as pessoas falassem menos, e pensassem mais, opinassem menos, e pesquisassem mais, o mundo dos humanos seria um lugar bem mais civilizado. Mas, por outro lado, eu, mulher do Google, teria menos trabalho, menos dúvidas para responder. Agora fiquei em dúvida, Guilherme. Entrei em conflito interno. Não fui programada para isso. Ó céus, acho que meus circuitos vão ter sobrecarga. Calma, mulher do Google, hoje eu prometo que eu vou pegar leve. Tenho perguntas aqui dos ouvintes, mas não é nada de tão complicado, tá? Combinado? Combinado. Meus servidores estão com 100% de largura de banda. Pergunta do ouvinte Michael ou Michael do Centro, né? Escrito assim, a gente nunca sabe qual foi a intenção do pai. Se foi escrever corretamente ou então, enfim. Ah, vamos chamar de Michael. Mulher do Google, é verdade que a primeira parcela do IPVA vence agora no mês de janeiro? O final da placa do meu carro é 6. Obrigado, mulher do Google. Escreve o ouvinte Michael. Sua resposta. Olá, Michael. Não preste atenção nas bobagens que posto no Face. É verdade. No caso do seu carro, que tem a placa terminando em 6. A data de vencimento da primeira parcela, ou do pagamento à vista, é já na segunda-feira. Se ainda estiver com dúvida, faça como mais de 70 mil iguaçuenses que acreditaram nas bobagens postadas no Face. E faça uma pesquisa no Google. Prometo redirecioná-lo diretamente para a página do Detran. É, pessoal, bom ficar atentos, né? Mais uma vez, vamos reforçar aqui, não acredite aí em qualquer ladainha que as pessoas curtem e compartilham no Facebook, sem nem menos verificar, enfim. Facebook e as redes sociais, como até a mulher do Google já frisou aqui, infelizmente, não são confiáveis em países como o Brasil. Bom mesmo era o Orkut, do Google. Saudades daquele tempo. Quando eu ainda era uma droid beta. Você já existia no tempo do Orkut, mulher do Google? Na verdade, Guilherme, meu projeto começou no tempo do Mirk. Do Mirk? Ou seja, um Android bicentenário, um Android aí de 2 séculos, um pouco no século XX, um pouco no século XXI. Falando nisso, né, que fim levou o KD, o concorrente brasileiro do Yahoo, que era de uma geração anterior ao Google? Foi comprado pelo Yahoo, dos sites que surgiram nos primórdios da internet no Brasil. Poucos resistem até hoje. Realmente, mulher do Google, pergunta da ouvinte Meriane do Portal da Foz. Ela diz que não aguenta mais o som alto da vizinha, as letras sexistas do tal sertanejo universitário. Ela não entende como uma mulher pode ouvir uma música que desvaloriza a figura da mulher e a transforma em objeto, em brinquedinho sexual. Ela diz aqui na mensagem que não sabe se Freud explica, mas imagina que a mulher do Google explica, enfim. Vamos fazer a pergunta então, né? Mulher do Google explica? Explica. Isso se chama falta de noção. Baixo nível. Som alto não é surdez. É sinônimo de mau gosto. Já percebeu que só tem música ruim tocando em volume alto nos carros? Já viu alguém que ouve música bem feita, com boa letra, boa harmonia, de ótimo gosto, ouvindo música no último volume? Quanto mais alto o volume, pior a música. Quanto pior a música, pior o nível de quem coloca. Quer um conselho? Mude de casa. Mais fácil mudar de endereço do que mudar a cabeça de um sem noção. Nossa, mulher do Google, nessa você pegou pesado, hein? É verdade, Guilherme. Você sabe disso. É, o pior é que eu sei mesmo, mas, enfim, parece que bom gosto musical é algo diretamente ligado com noção, né? A pessoa que tem bom gosto tem noção, e tendo noção, sabe que o vizinho do lado, ou da quadra inteira, né, como no caso de alguns abençoados aí, pode não querer ouvir a mesma música que você e mantém o som num volume adequado. Mais ou menos isso? Isso mesmo. Mas vamos lá, mulher do Google, nosso papo já está quase terminando e eu tenho aqui uma última pergunta para fazer para você, uma pergunta que tem a ver com o cinema. Adoro o cinema dos humanos. E existe algum outro tipo de cinema, só por curiosidade? Já tem filmes feitos por robôs, por drones, por softwares, mas não são bons. Ufa, ainda bem, eu já estava imaginando até os robôs tomando conta de tudo, e inclusive você, mulher do Google, tomando meu lugar aqui no Front Transamérica. Não duvide. Olha, olha, hein? Mulher do Google, mudando de saco pra mala, nesta semana começaram a surgir novamente rumores de que Hollywood quer fazer um filme sobre terrorismo e tráfico de drogas aqui na fronteira. Tema que já foi rechaçado várias vezes. E aí, vai ter filme mesmo ou é só conversinha mole de novo? Não duvide, Guilherme. Depois do sucesso da série Narcos, sobre o Pablo Escobar, é bem provável que algum executivo dos grandes estúdios queira ressuscitar esse tipo de ideia. É, mas Narcos e Pablo Escobar são ambientados lá na Colômbia, que é Brasil, né? Três fronteiras, Brasil, Paraguai, Argentina... Eles não sabem a diferença, Guilherme. Do México pra baixo é tudo a mesma coisa. Todos falam espanhol. Todos jogam bola. Capital, Buenos Aires, olha o nível do tal Donald Trump, Realmente, na sua opinião, então, é provável que Hollywood queira novamente fazer um filme aqui sobre a fronteira? Se o setor de turismo deixar, sim. Se o setor de turismo não quiser, também. E se sair do papel, que não venha mais uma porcaria do tipo Miami Vice, né? Enfim, cheio de absurdos. Mulher do Gogli, muito obrigado por mais esta participação aqui no Front. O prazer é todo meu, Guilherme. Adoro interagir com você e seus ouvintes. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, que volta na próxima semana aqui nas ondas do Front Transamérica. E vamos a mais um breve intervalo aqui na programação do Front Transamérica. Vocês viram aí como a couve está cara no mercado? Enfim, precisamos faturar para garantir aí o refogado agora da feijoada de sábado. E não esquecem, se é que tem como esquecer, que ainda hoje teremos mais uma edição do Massacre Nosso de Cada Dia, o quadro 7-1 da semana aqui nas ondas da Transamérica Foz. É um instante só, programa Front até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.